pastor notou que um certo moço da igreja já fazia 3 semanas que não vinha às reuniões. E aquele pastor resolveu visitá-lo. E quando chegou à casa, chamou pelo moço, que o recebeu com uma certa indiferença. E o pastor disse: posso entrar um pouquinho? Entre. E ali na sala, sentados no sofá, o pastor foi direto ao assunto. Meu filho, por que você não está indo mais à igreja? E ele disse: pastor, eu vou ser franco com o senhor. Eu não estou indo mais à igreja porque eu sinto muita vergonha de Deus. Ué, por que, meu filho? Pastor, eu pequei. Eu me sinto separado de Deus. E o pastor disse: o teu sentimento procede. De fato, o pecado nos separa de Deus. Mas nós temos que voltar, pedir perdão e nos ligarmos novamente ao Criador. E o moço disse: pastor, eu queria ser assim que nem o senhor. O senhor parece um homem tão íntegro. O senhor parece um homem que nunca peca. Parece um homem que já venceu o pecado. E o pastor disse: meu filho, deixa eu te explicar. Eu já vivi mais do que você e já aprendi muita coisa. Funciona assim. Quando nós entregamos a vida para Deus, somos ligados a Ele através da corda do amor, que é Jesus Cristo. E estamos ligados ao Senhor por este laço de amor. Quando nós pecamos, este laço do amor, esta corda do amor, é cortada e, de fato, nos separamos de Deus. Mas aí, nós temos que pegar a ponta cortada desta corda, nos aproximarmos novamente de Deus através de Jesus Cristo e pedir ao Senhor, nos religue a Ele. Aí o Senhor Jesus pega aquela ponta que estava ligada em Deus, com esta ponta que está ligada em você, e Ele dá um nó bem forte. E o que aconteceu com a corda? Quando Jesus Cristo deu um nó, a corda ficou mais curta. Aí passa um tempinho, a gente peca de novo. Mais uma vez a corda, o laço do amor, foi cortada. Ficamos um tempo assim, separados de Deus, mas tristes, como você está, moço? Aí mais uma vez, a pessoa tem que pegar a corda, a ponta da corda que está com ela, levar até Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo pega a outra ponta do laço do amor que está ligada em Deus, junta as duas pontas e dá outro nó. E o que aconteceu com a corda? Ficou mais curta. Passa mais um tempinho, pecamos de novo. E mais uma vez a corda é cortada. O laço do amor é rompido. A pessoa fica mais um tempinho separada de Deus. Aí fica triste. Precisa voltar. E mais uma vez, a pessoa procura Jesus Cristo, que pega a ponta daquela corda que está com a pessoa e pega outra ponta da corda que está com Deus e dá outro nó. E o que aconteceu com a corda? Ela fica mais curta. E na verdade, o que está acontecendo com a pessoa? Ela vai ficando cada vez mais próxima de Deus. E quanto mais próxima de Deus você estiver, e quanto mais nós tiver na sua corda, mais difícil será para você se separar de Deus. Se um cordão com 3 nós é mais difícil de arrebentar, imagine só o laço do amor totalmente cheio de nós que foram dados pela mão poderosa do Senhor Jesus. Você compreendeu, meu filho? Você precisa pegar agora essa ponta da corda que está com você e pedir a Jesus que te ligue novamente ao Pai. E Jesus Cristo vai dar o nó. E quanto mais o tempo passar e quanto mais nós tiverem na sua corda, mais próximo de Deus você estará assim como aconteceu comigo. Se você pudesse ver quantos nós tem na minha corda, não é que agora eu não peco mais. É que agora a minha corda tem tanto nó que é impossível arrebentar. O laço do amor que me prende a Deus está tão firme, tão robusto, que não tem mais espaço para arrebentar. E o moço, ouvindo essa linda ilustração do pastor, disse: pastor, então me ajude agora. Eu quero me ligar novamente a Deus e através de Jesus. Foi aí que o pastor acrescentou: por isso que a palavra religião vem do verbo latino religare. Jesus Cristo vai te religar com Deus. Ele é a verdadeira religião. E ambos se ajoelharam ali na sala e oraram a Deus. E quando a oração terminou, o moço se sentiu novamente ligado com Deus e agora muito melhor, porque estava mais próximo do Criador. Se você está triste, se você está se escondendo, se você tem vergonha de Deus e acha que não tem mais jeito, pegue essa ponta da corda que foi cortada por você mesmo, por você mesma. Pegue essa ponta da corda e leve até Jesus Cristo. Ele vai te religar novamente com Deus. E ainda que você volte a cortar a corda, o laço de amor que Jesus estabeleceu entre você e o Criador não pode ficar para sempre cortado. O amor de Deus te atrai. Você não pode mais viver sem o Criador. Está triste, sentindo falta do Senhor. Você só precisa agora pegar a ponta da corda e levar a Jesus Cristo, porque nada neste mundo poderá te separar do amor de Deus. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.